João, capítulo 15. Nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor sobre algo muito importante. Sobre como nós glorificamos ao Pai. Como nós glorificamos ao Pai. João 15, a palavra de Deus diz, lá na oração do Pai Nosso, diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Amém? Assim diz lá. E ainda diz mais algumas coisas. Interessante que Jesus, ele nos ensina o Pai Nosso como um protótipo. O Pai Nosso não é a oração. O Pai Nosso é um protótipo de oração. O Pai Nosso é um modelo de oração. O Pai Nosso é um ensino resumido dos princípios que devem conter na nossa oração. E, embora o nome que a gente dê à oração seja Pai Nosso, talvez pudesse ser também Venha o Teu Reino, porque o Pai Nosso é chamado Pai Nosso pelo começo da oração, Pai Nosso. Mas também podia ser chamado de Venha o Teu Reino, também podia ser chamado da oração de Faça-se a Sua Vontade, também podia ser chamado a oração Santificado seja o Teu Nome. Eu acredito que de toda a oração do Pai Nosso, eu acredito, posso estar enganado, mas eu acredito que a parte mais importante é glorificado seja o teu nome. Porque a nossa missão, no que diz respeito à perspectiva de nós para Deus, a parte mais importante é glorificado seja o teu nome. A missão de Deus e a perspectiva dele para nós, talvez seja Pai Nosso, ser nosso Pai. Então Deus cumpre a parte dele sendo nosso Pai, amém? Cabe a nós cumprir a nossa parte, santificando o nome dele. Então, poderiam ter dois nomes principais, Pai Nosso e santificado seja o teu nome. Nessa perspectiva, vamos entender o seguinte, já falei isso inúmeras vezes para você, ainda não estou gagá. Como que o nome de um pai é santificado? Como que o nome de um pai é exaltado? O nome de um pai, então a gente parte da perspectiva, do paradigma de que está falando de uma relação pai-filho, ok? Porque estamos falando o nome de um pai, não estou falando o nome do chefe. Se fosse o nome do chefe ser glorificado, a gente estaria falando de uma boa ação do funcionário. Inclusive, eu lendo sobre liderança, gosto muito de ler sobre essa matéria. Alguém disse, se não me engano, foi John Maxwell, para mim é o melhor escritor sobre liderança do mundo, tanto no meio secular como no meio evangélico. Ele disse, o bom líder é aquele que consegue tirar o melhor dos seus liderados. Esse é o bom líder. Existe o líder que ele tira o pior dos liderados, mas existe o bom líder, que é aquele que tira o melhor dos liderados. Mas eu não estou falando de líder e servo, ou líder e funcionário e empregado, estou falando de pai e filho. Como que o nome de um pai é glorificado? O nome do pai é glorificado na atitude do filho. Jesus falou, para que teu nome seja glorificado, quando ele ressuscitou Lázaro. Embora o Senhor já seja glorificado, amém? Então é a atitude do filho que honra o nome do pai. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, bem absurdo, algo que nunca aconteceu. Se Júlia fizesse uma bobagemzinha na escola. Coisa assim totalmente absurda, né? Isso nunca aconteceu. Nunca fez, disse ali o pai dela. Se ela fizesse bobagem na escola e algum coordenador, não dos mais modernos, né? Porque isso não é politicamente correto falar, dissesse assim, a sua filha é mais educada. Ou então dissesse, a sua filha é mal criada. Vocês conseguem reparar comigo que, na verdade, a crítica não é à criança? A crítica é a quem? Aos pais. Porque, embora seja algo que nunca aconteceu, é a conduta do filho que fala do caráter do pai. Mesmo que isso seja injusto. Uma vez eu vi o pastor Márcio Valadão, perdão, o pastor André Valadão falando do seu pai, e ele dando um testemunho da conversão dele, ele falou: olha, eu era terrível na igreja. Aleluia. E eu fazia coisa e tal. Eu lembrei dos meus tempos nos corredores da Igreja Batista, porque eu não aprontava também. E ele disse: olha, nunca meu pai me deu um motivo sequer para eu ser o menino que eu era. Ele é completamente inocente. Embora sempre fosse muito ocupado para nós, ele nunca era ocupado. Ele sempre conseguia, se não no momento, em um momento imediatamente depois, atender o que a gente precisava. Eu achei muito bonito aquilo. Então, às vezes, o filho, ele age de forma indiferente a quem é o pai. E o pai é injustiçado, levando a má fama por causa da má atitude do filho. Então, aqui não estou estabelecendo uma ordem sine qua non, uma ordem obrigatória, uma ordem imediatamente ou totalmente direta. O que eu estou dizendo é que, justa ou injustamente, é a conduta do filho que fala do caráter do pai, pelo menos na perspectiva de paternidade. Se a gente passa na loja e vê, como eu vi uma vez, uma cena, meu Deus, uma criança que estava na loja de departamento e ela se debatia porque queria sair com a fantasia do seu herói, e se debateu no chão, parecendo que tinha convulsões, e eu, atônito com aquilo, de repente vi uma calmaria e falei: que bom, esse pai agiu como deveria ter agido. Birra se trata com indiferença, e no momento oportuno com disciplina também, em todos os momentos com amor. É assim que se trata a birra, principalmente não atendendo a birra. E aí, quando eu vi que teve a calmaria, eu falei: glória a Deus, esse menino foi tratado como deveria ser tratado. E para minha surpresa, pasmei quando vi o menino saltitando com a fantasia do seu herói dentro da loja. Ele está criando o quê? O marginal. Sinto por essa criança, mas dá para ver o caráter do pai nessa situação. Como nós publicamos o caráter de Deus? Ou você não acha que nós somos tenazmente observados? E eu não quero falar isso para você lhe ameaçando, dizendo: você é um miserável que fala mal de Deus. Não é isso. Eu quero chamar sua atenção ao contrário, ao que você pode falar de bem do seu pai. Eu não quero lhe condenar pelo que você não falou de bem, mas eu quero dizer que você pode falar melhor dele com as suas atitudes. Eu tenho aprendido que o Espírito Santo, ele não é um consolador e fala assim: oh, tadinho, dá um tapinha nas costas, né? É assim mesmo, vai passar. Poxa, é difícil a vida, né? Eu também acho. Passei maus bocados aqui no Ministério de Jesus ajudando ele. Você não sabe que eu sofro com a igreja. É assim que o Espírito Santo consola? Não. O Espírito Santo consola dizendo: levanta a cabeça, eu estou com você. Você não está sozinho. Olha, aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la. Eu estou com você. Ei, subamos, como disse Caleb. Ei, subamos e possuamos a terra que nos é prometida por herança. Não fica assim. Eu estou com você. Olha, força, eu sou Deus com você e em você. Eu posso tirar você dessa situação. Vem comigo, vamos lá. É assim que o Espírito Santo faz. Ele ainda fala assim: monta aqui em mim que eu te carrego. Esse é o caráter do Deus que nós servimos. Um Deus que se importa conosco. Um Deus que quer que usemos dessa oportunidade para falar bem do caráter dele. Essa ministração que Jesus faz aos discípulos aqui em João, nós sabemos que existem 4 evangelhos, 3 sinóticos, ou seja, 3 que tem uma perspectiva muito parecida, embora um pouco diferente, não nunca contraditória, Mas João, em João se trazem alguns princípios e alguns ensinos que fazem muito peculiar o livro de João. Por exemplo, esse discurso de Jesus aos seus discípulos. Se você pegar aqui a partir do versículo 13, de Jesus lavando os pés na ceia, e você ir adiante, você só encontra esses textos em João, embora esses princípios estejam em toda a Bíblia, você vai ver o interesse de Jesus ministrar a paternidade de Deus e ministrar como devemos agir como filhos. Você quer aprender mais sobre como ser filho? Diga amém. Aleluia. Versículo 1, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira. Aleluia. Oh Deus, eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Ah, pastor. Agora eu entendi. Porque é que às vezes, quanto mais eu oro, mais demônios me perseguem. É só a paráfrase de quanto mais eu rezo, a assombração me aparece. Quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu me consagro, mais tem luta. Que negócio é esse? Eu estava meio do jeito que o diabo gosta. E agora que tenho crescido na palavra, crescido em Deus, crescido em santificação, buscando ser discipulado, ser acompanhado, buscando estar na igreja, na casa, buscando comungar com os meus irmãos, buscando viver os princípios da palavra, parece que tudo está contra mim. Eu estou pensando em desistir. Você não está pensando em desistir? Em nome de Jesus, não. Você está tentando ser convencido pelo diabo, pelo mundo e pela carne que deve desistir. E você tem que saber distinguir. Eu sempre contrato meus pacientes com sintomas de depressão ou com a depressão maior, porque nem sempre a depressão é a doença. Às vezes a depressão é um sintoma de outra doença. Eu sempre tento ensiná-los que deve-se, e tenho tido êxito com isso, graças a Deus, eles distinguirem quem é depressão e quem são eles. E eu não quero criar uma mente doentia, não quero criar uma ruptura da mente, não quero criar uma estrutura pior ainda, fender essa mente da pessoa. Eu não quero que ela tenha múltiplas personalidades. Não é isso. Por isso que tem que ser feito de forma muito científica, muito cuidadosa. A ideia não é criar uma relação doentia com a doença, onde a doença que está fazendo mal, então não tem o que fazer. Não é isso. Mas olha onde eu vou chegar. Eu não quero criar uma paranoia, uma outra mente. Não, eu quero que a pessoa saiba identificar quem é ela e quem é a doença. Porque às vezes a doença, ela usa de todo o potencial intelectual e fala na primeira pessoa. Eu não consigo mais, eu não aguento mais, estou muito cansado, tudo que eu quero é ficar embaixo da minha cama, escuro, sem ninguém me incomodando. Para mim isso está bom, eu não vou atrapalhar ninguém. Só que não é porque está se falando na primeira pessoa que é a pessoa. Então eu ensino a pessoa a identificar, e eu não estou ensinando você a tratar um deprimido, ok? Os psicólogos aí sim, mas os demais não. Eu estou dizendo a você como eu faço para chegar onde eu quero chegar. Então, qual é a minha tentativa? É mostrar à pessoa a saúde que ainda lhe resta quando ela consegue dividir ela saudável e a doença querendo agir por ela. A doença tenta fagocitar o eu da pessoa. Por isso que usa a primeira pessoa quando fala, eu estou assim, eu não consigo. Então, eu digo ao paciente, tente identificar tudo que ficou mais difícil você viver depois da depressão. São exatamente essas coisas que lhe fazem bem, que a depressão está tentando tirar de você para cronificar a doença em você. E aí a gente dá uma rasteira na doença, porque da própria doença eu arranco o depoimento do que pode fazer a pessoa bem. Como? Tudo que a doença quer que a pessoa não faça, geralmente é porque são antídotos à própria doença, ok? como a carne é parecida. Irmãos, como a carne é parecida. Como a nossa tendência carnal é parecida com isso. Olha aqui o que o texto diz. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. O que Jesus está falando é o seguinte: olha, quanto mais você prosperar no meu ensino, quanto mais você viver o que eu ensino, mais vão ficar evidenciadas as barreiras, as limitações em você que querem impedir que você cresça em mim. Interessante que quando a gente vai crescendo em acompanhamento, em discipulado, aí a pessoa diz: eu estou tão melhor, mas eu estou percebendo o quanto eu sou ruim. Aí eu digo: glória, aleluia, o negócio está ficando bom. Porque antes a pessoa pensava que era ótima. Antes a pessoa pensava que não tinha o que se consertar. Mas como diz em Tiago, olha, o homem de ânimo dobre é como que era no espelho, se conserta e vai embora. Não, a gente tem que permanecer diante do espelho, não só para ver o defeito, mas para ver a qualidade que Deus quer mostrar para você que você tem. Porque a palavra, ela não fala só do que tem que ser corrigido, a palavra também fala do que Deus já fez em você. A palavra de Deus diz que nós estamos acertados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se nós morremos com Cristo, com Ele também ressuscitamos, somos glorificados. A palavra diz: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A palavra de Deus diz: nós vamos de glória em glória. Então, o que é que eu estou dizendo para você? É que quando você entender pela carne ou pelo diabo que não vale a pena continuar, porque quanto mais você busca Deus, mais fica difícil, identifique que quem está falando ali ou é o diabo ou é a sua carne. Porque nunca isso partiria do seu espírito regenerado. Nunca, nunca Deus falaria para você: pega leve, minha filha, com santidade, porque esse negócio é trabalho. Deus falaria isso para você? Jamais. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos buscar e crescer em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Abra aí Mateus 5, por favor. Se der tempo, a gente volta para João. Olha onde eu quero chegar. Para você sair daqui hoje, em nome de Jesus, de uma vez por todas, absolutamente convencido de que você é tão amado de Deus, como diz Jeremias, que o Senhor se debruça sobre o vaso para poder cuidar de... A Bíblia é muito forte, irmãos. Diz que Deus se debruça. A pedagogia moderna diz: não se corrige uma criança com dedo e riste em cima dela. Não, se abaixa, olha no olho e ministra o princípio a ela, porque um dia ela vai ficar grande, forte, e você que vai ser o velhinho sentado. Ok? Deus nunca vai ser o velhinho sentado, mas por misericórdia, a Bíblia diz que Ele, sendo Deus, ousou por usurpação ser como a Deus, mas antes se esvaziou e desceu, e foi servo até a morte, morte de cruz. Então Ele desceu para ensinar para a gente, ok, irmão? Então, por quê? Que quando eu encontro com a palavra, eu encontro é verdadeiro, eu não saio abatido, eu não saio esmurecido, mas eu saio quebrantado e saio revigorado? Porque a palavra de Deus diz que até a tristeza, segundo Deus, produz frutos dignos de quem se arrependeu. Até quando Deus lhe chama para lhe dar uma regulagem, você sai se sentindo amado. Ele diz: é, me corrigiu porque me ama. É porque ainda tem um negócio comigo. E é amor de Deus demais. Aleluia. Mateus 5. Oh Deus. Deus está falando com você, diga amém. Bem-aventurados os limpos de coração. Aleluia. Por que bem-aventurados os limpos de coração? Porque eles verão a Deus. Eles verão a Deus. Irmãos, muitos interpretam, muitos teólogos discutem sobre esse texto, porque parece que é um texto muito pentecostal. Ver Deus como uma teofania, ver a pessoa de Jesus? Não. Ver Deus, mas tendo os olhos espirituais desvendados para ver a Deus. Deus, quanto mais você chega perto de Deus, mais você enxerga Ele. E não é enxergar Ele na natureza, no cosmos. Não. É enxergar na pessoa de Jesus. Então, hoje se entende, os teólogos assim, mais devocionais, mais piedosos entendem, que esse texto está querendo dizer o seguinte, que os ímpios de coração, eles não só veem a Deus, mas fazem Deus visível. O grego ele já tinha esse conceito de o que eu contemplo me faço parecido com o contemplo, com o que eu contemplo. O judeu já tinha esse conceito. E como é verdadeiro, o que você, até a sua retina, se você olha muito para essa lâmpada, logo você vai ver a marca na sua retina. Isso tudo era princípio para os gregos, principalmente os pré-socráticos, entenderem pela natureza o que acontecia dentro. É certo ou errado? Então eu quero falar para você, o que você contempla, o que você admira, o que você se inspira, o que você lê, o que você consome, você se torna aquilo. Fisicamente você é o que come, mentalmente você é o que vê e o que ouve e posteriormente o que diz. Por que estou falando tudo isso? Porque Jesus te ama tanto. Ele te ama tanto. Ele te ama demais. Ele te ama tanto que Ele é capaz de pegar você e dar uma limpada. Você não aguentaria ser limpo antes de frutificar. Talvez você desviaria. Será que você aguentaria viver o que vive em Deus quando está íntimo com Ele? Não aguentaria. Por isso que até a própria santificação na perspectiva da obra de Deus para você, ela é mais intensa quando você está mais perto dEle. Deus lhe pede uma coisa, diz, oh glória, Deus me pediu tal coisa, aleluia, você se sente amado por Deus. Você não se sente roubado, lesado por Deus quando você anda em intimidade com Ele, quando Ele lhe tira alguma coisa, quando Ele lhe limpa de alguma coisa. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar, irmãos, onde eu quero chegar é na necessidade que nós temos de sermos parecidos com Deus, para que nós possamos manifestar essa imagem de Deus, como eu ensinei hoje de manhã para os irmãos. Coloquei Alex e Chateau aqui, aproveitei que Chateau é bem extrovertido, e coloquei Chateau e Alex aqui em cima de uma cadeira cada um, e falei, sabe por que nós não temos ícones na igreja evangélica? Sabe por quê? Porque os ícones, os sinais de santidade e ação de Deus, têm nome, são santos, somos nós. Por isso que não precisa pendurar um monte de gente que viveu há 300, 400 mil anos. Por quê? Porque nós hoje somos cada vez mais limpos por Deus, para manifestar o caráter dEle aonde nós estamos. É por isso que Deus limpa, é por isso que Deus arranca de você o que faz você diferente dEle. Você é um bloco de madeira que Deus pegou como Michelangelo fazia. Na verdade, Michelangelo que fez como Deus fazia, porque Deus não imita ninguém, hein? A palavra de Deus diz que quem foi aquele que deu conselho a Deus? E aí Michelangelo, ele uma vez, passando por uma pedreira com alguns de seus alunos, viu um bloco de mármore, mas era muito pesado. Ia dar um trabalhão para tirar dali. E quando ele viu aquele bloco de mármore, ele não viu um bloco de mármore. Eu e você veríamos um bloco de mármore. Mas ele, quando olhou aquele bloco de mármore, ele tinha os marchands que patrocinavam ele, então ele teve como pagar para tirar aquele bloco dali. Muito sacrifício, muito cuidado para não prender. E levou para o ateliê dele. E aí ele trabalhou naquele bloco. E dali saiu uma das obras mais importantes dele, chamado Moisés de Michelangelo. Ele não viu um bloco de mármore, ele viu o Moisés. É exatamente assim que Jesus faz com você. ele tinha um bloco. E a palavra de Deus diz, como diz os teólogos reformados, Paul Walsh, entre outros, que nós costumamos dizer que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, ok? Amém, tá certo. Ok. Mas se você ler a Bíblia um pouco mais comprometido com ela do que com essa conclusão inteligente até bíblica, você vai ver que há algo mais cruento e mais difícil da gente ver ali. Sabe o que é, Davi? É porque a palavra de Deus também diz que ele odeia os filhos da iniquidade. Isso parece controverso, porque afinal de contas Deus ama o pecador ou odeia o pecador? Se você olhar na perspectiva na nossa inteligência, é possível que são coisas incompatíveis. Mas eu vou lhe dizer hoje o que eu compreendi então. Uma coisa não exclui a outra. Deus consegue o que nós não conseguimos. Deus consegue amar quem odeia. Porque Deus vê o que Ele pode fazer com quem Ele odeia. Eu posso dar 30 textos da Bíblia que Deus odeia os filhos da iniquidade. Mas também posso dar talvez mais textos, que Deus amou tanto a esses, que além de os perdoar, ainda condenou o pecado deles em Jesus. Esse é Deus que nós servimos. A palavra de Deus diz que nós, enquanto éramos seus inimigos, Ele nos amou. É forte, né, irmão? E não é só nós inimigos dEle, não. É Ele inimigo nosso. Porque o pecado e Deus não se misturam. A palavra de Deus diz que Deus odeia o pecado. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você vai sair daqui dizendo Deus odeia todo mundo? Não, não, não, não, não. Sai daqui dizendo Deus ama. Deus ama. Porque Deus não vê como nós vemos. Nós vemos um bloco de mármore no meio de um lago. Mas Deus vê o pecador. E Ele vê o que pode fazer para ir arrancando os pedaços desse pecador. E na medida que ele vê que está dando certo, ele vai arrancando mais ainda. E na medida que você vai produzindo, frutificando, ele arranca mais ainda. E na medida que você vai crescendo em Deus, ele arranca mais ainda. E ele vai arrancando as lascas, arrancando as lascas, arrancando as lascas. De repente Deus olha e diz, como diz assim, agora fala. Aleluia. Agora anda. Sabe qual é o molde de Deus Pai? É Jesus. Ele olha para você, ele tem uma ideia. Assim como o Michelangelo olhou para o bloco de pedra e viu um Moisés ali dentro, Jesus, o Senhor Deus Pai olha para você e tem uma ideia, ele vê Jesus em você. E ele vai arrancar de você cada lasquinha que atrapalha que Jesus seja visto em você. Que amor tremendo, irmão. Sabe por que amor? Porque dói. Dói demais eu dar uma palmada na minha filha. Tem uma varinha mágica lá em casa. Não é mágica não, mas é uma varinha. E ela fica lá guardadinha. E eu escolhi uma varinha fininha para não exagerar, né, irmãos? E a varinha, às vezes, tem que ser requisitada. Com muito amor e com muito carinho, eu pego aquela varinha e digo, filha, eu vou tirar de você agora. E aí digo o pecado que ela cometeu. Digo, eu vou tirar porque eu te amo, filha. E eu tenho que fazer isso. Eu não queria fazer isso. Mas a palavra de Deus diz que quem poupa a vara do filho se envergonhará dele depois. É o que a Bíblia diz. Então eu vou lá, disciplino, abraço, beijo, pergunto, você arrependeu, filha? Arrependi. papai. É fácil para mim fazer isso? Claro que não. Mas é necessário, porque eu a amo e eu tenho que tirar a intransigência dela. Claro que isso depois de tudo que deve ser feito, ok, irmãos? Amém? Vocês me conhecem, sabem do cuidado que eu tenho para que minha família tenha saúde emocional. Eu quero que a videira verdadeira me limpe para que eu possa frutificar e assim falar da glória do Pai na minha vida. Você quer? Diga amém. Então você dá fruto e é limpo. Você poderia dizer a Deus: ô Deus, dá para pegar mais leve, né? Afinal de contas, tenho frutificado tanto. Ô Deus, o Senhor podia ser mais maneiro comigo. Eu tenho me esforçado tanto. Mas você tem que entender, e eu tenho que entender, que quando Deus limpa você de alguma coisa, que Ele faz menos parecido com Ele, Ele faz um bem a você enorme. Isso é amor. Que a palavra de Deus diz que o Senhor castiga e repreende quem Ele odeia? Não, quem Ele ama. Então, meus irmãos, eu quero dizer para você com muita alegria que o Senhor, Ele tem a obstinação de fazer você parecido com Jesus, e Ele vai fazer isso, custe o que custar. Claro, nunca mentindo, que a palavra de Deus diz que o Senhor não mente, amém? 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aleluia. A palavra de Deus diz sobre si mesma que ela nos lava. Nós somos lavados pela palavra. Somos lavados pela palavra. Eu fui constrangido pelo Senhor a fazer um voto e a fazer ele diante de vocês. E eu peço que vocês orem para eu cumprir meu voto. E a palavra de Deus diz que o voto de tolo do Senhor não se agrada, ok? Então, o meu voto é: lá vai eu, meu Deus, sempre eu me arrependo dessas coisas. O meu voto é que a partir de hoje, com todo o meu empenho, eu vou buscar estar concentrado exclusivamente em crescer em Deus, em adorá-lo, na minha devocional, na minha busca pessoal, 2 horas por dia. 2 horas por dia. Todos os dias. 2. Ah, você tem que fazer isso? Não, não, não, não, não. Eu tenho que fazer. Se você quiser fazer, glória a Deus. Mas estou falando de mim. E eu tenho muita alegria, irmãos, porque eu não sei se já era minha ovelha, Tiago. Eu estava fazendo 20 matérias na faculdade. 20 matérias de humanas. Com vocês são malvados, professores, malvados. Porque são tantos trabalhos, meu Deus. Eles deviam se reunir na sala dos professores para decidir quem. Não é fazer uma escala de trabalho, meu Deus do céu. Mas eles não estão nem aí, não, os colegas, eles querem o trabalho dele pronto. O cara manda a pessoa fazer resenha crítica de Freud? Meu Deus, quem sou eu para criticar Freud? Resenha crítica é um nome difícil. Mas estava fazendo seminário e a faculdade. E eu tinha que fazer tudo isso. E eu achei que os povos estavam orando pouco. E lendo pouco a Bíblia. E estava lá em casa. E lá em casa é muito legal. Porque, não sei quem já viu Carandiru, o filme. Já aquele sentadinho assim. Lá em casa era assim, Salvador. O pessoal não gostava, a gente alugava um lugar, né, Tiago, para fazer. Não, não, pastor, tem que ser sua casa. E a gente fazia culto lá em casa mesmo. E tinha dias que dava 70 jovens em uma casa. Era grande, era 100 metros quadrados o apartamento. Mas 70 pessoas em uma casa? Era assim, a galera da cozinha diz amém, o povo amém. Era ou não era, Tiagão? A galera do corredor do banheiro. Eu tinha 2 sentados no banheiro, porque não cabia mais. Ele e pessoas foram convertidas, foram curadas. Uma vizinha Luzia converteu ouvindo uma pregação no apartamento dela. Oh, glória! E hoje uma grande serva de Deus, discipulada, tem discípulas que ela cuida, e ela converteu ouvindo a pregação do lado. Tremendo ou não? E eu estava lá, só que estava achando que o povo estava orando pouco, lendo pouco a Bíblia. Eu falei, a partir de hoje, eu me arrependi falando aí, não dei nem para dar outro dia. A partir de hoje eu só vou estudar. Se eu pegar um livro, depois que eu leio 1 hora de Bíblia. E assim eu fiz. E nunca tirei tão boas notas. Nunca tirei tão boas notas. Incrível. Uma professora minha de psicanálise falou assim: todo mundo resenha crítica do texto tal e tal, menos vocês sabem quem. Aí, era em grupo. Todo mundo em grupo, menos vocês sabem quem. Aí, eu olhei para o colega do lado e falei: quem que não pode? Olha a resposta da menina, era aula de psicanálise, o teórico é Freud, né? Aí, eu falei: menos quem? Ela olhou para mim: ah, toma vergonha, Freudinho. Ou seja, não podia fazer comigo trabalho em grupo, porque ela achava que eles se aproveitavam. Gente, o menino que repetiu a quarta série 3 ou 4 vezes, a alfabetização vai pedir 2, 5. 2 vezes verbalização, as 4 vezes para a quarta série, fiz supletivo da 7ª e 8ª, 1º e 2º e 3º e 2º grau. É milagre? É, menina, era cabeça dura mesmo. Quando era pequeno não tinha negócio de mucilão não, meu irmão, era café com leite e açúcar. E toma açúcar lá dentro. E não era naquela oração, hã? Cabeça. E não era com aquela oração assim: ô Espírito, me fala a resposta se ABCD ou E, ABCD ou E. Não, não, não. Espírito Santo tem compromisso de jogo com essas pataguadas, irmão. A palavra de Deus diz que o Espírito nos lembra todas as coisas. Ele diz que ensina, mas também diz que lembra. Ok? E aí eu disse: vou ler a Bíblia 1 hora por dia. Irmãos, eu nunca fui tão bem sucedido na faculdade. Incrível. Sabe por quê? Quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. É claro que eu tinha que estudar mais, claro que eu tinha que estudar mais, pelo amor de Deus, não ia dizer para você que eu fiquei, não, eu fiquei de raio, daí Deus falou lá, eis que eu te digo, filho, é a letra D. Não, não, não, não, não tinha esse não. Estudava ainda mais. Então, nós temos que ser ousados em crescer em Deus. Nós temos que ser ousados em crescer no Espírito Santo, no conhecimento da Palavra de Deus. E eu quero, irmãos, dizer a vocês que me ajudem em oração por isso, porque eu entendo que existem só 2 coisas nessa fase da minha vida que eu preciso... só 2 coisas, milhões de coisas. Mas hoje eu identifico que há 2 áreas que eu preciso crescer de forma mais ousada, que é no discipulado com meu pai, que tenho crescido já, mas ainda não estou onde eu quero. Mas também quem tem que procurar o discipulando, né, gente? Eu que tenho que estar atrás, procurando ele. E quero crescer na busca devocional diária do Senhor. Amém? E você que é minha intercessora, você ora por mim também. Ah, não, eu que sou antes de você, né? No grupo. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque Deus tem revelado para nós aqui que a palavra dele, ela nos limpa, ela nos cura. A palavra de Deus diz sobre ela mesma que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que separa juntas e medulas alma e espírito. Eu não quero ser um crente almático, um crente emocional, eu quero ser um pastor espiritual. Quero saber o que é da minha emoção, o que é do Espírito Santo, e quem vai discernir se é a palavra. Então eu preciso passar mais tempo lendo a Bíblia e meditando nela. O resto eu arranjo tempo para fazer. Pastor Jeremias, ele disse numa entrevista, perguntaram: Pastor Jeremias, primeiro tem 2 entrevistas. A primeira entrevista, ele foi dar entrevista, sentou numa cadeira, chegaram até para cá para a ver. Chegou, sentou numa cadeira para dar entrevista, uma cadeira confortável, e ele foi, estava assim meio vaidoso, né? A cadeira foi, buf, caiu no chão. Ele diz isso com muito orgulho. Da outra vez, ele estava em entrevista e a repórter perguntou: o senhor, pastor Jeremias, dá aula em seminário, preside o grupo tal, associação tal, uma igreja enorme, a igreja presbiteriana de Belo Horizonte, o senhor faz isso, isso, tem família, tem mulher. Aí listou a mulher, ele disse: rapaz, não sabia que tinha alguém tão por dentro da minha agenda, não. Ele listou tudo que o cara fazia e falou: como é que o senhor arranja tempo para orar, pastor Jeremias? Aí ele falou: minha filha, eu acho que você não foi feliz na sua pergunta. Talvez você pudesse perguntar melhor. Ele devia perguntar assim: pastor Jeremias, você ora todos os dias, como que você consegue tempo para as outras coisas? Essa seria uma pergunta melhor. Quer refazer a pergunta? Porque a pergunta partiu de uma mente que ora quando dá tempo, e a resposta partiu de uma mente que arranja tempo para as outras coisas. Ou você acha que Deus não quer lhe dar direção no seu negócio, no seu empreendimento, nos seus estudos. Deus quer lhe conduzir. Você precisa ler a história de Daniel. Sugiro a você, se quer aprender mais sobre isso, para que você está lendo a Bíblia e dê um pulo lá em Daniel e leia Daniel para você ver como Deus fazia com aquele cara. Era extraordinário, porque ele decidiu. Eu estava conversando com o pastor Bezerra, o nome dele é da Comunidade da Graça, Carlos Bezerra, da Comunidade da Graça, aquele dinossauro da fé. Oh meu Deus, cheguei perto daquele homem, quase que eu começo a pipocar em línguas. O homem é muito crente. É para rir, gente, essas coisas que eu falo, para dar uma descontração. E aí, eu sentei com ele, bati um papinho com ele, e ele disse assim, irmão, tem coisa que a gente tem que decidir. Daniel decidiu firmemente no coração dele. Rapaz, ouvindo isso daquele homem, aquilo foi fundo na minha alma. Primeiro, que é a palavra de Deus. Segundo, que foi dito por quem foi dito, para mim. Você precisa decidir firmemente no seu coração que você vai deixar a palavra de Deus lavar você de tudo que lhe impede de ser mais parecido, mais parecida com Jesus. Aí você diz, ok, se isso não fosse fanatismo, eu faria. Vendo uma entrevista com Osama Bin Laden, eu entendi um pouco da cultura oriental a respeito do que é ter uma causa. Uma entrevista que ele fez, se não me engano, na BBC de Londres, ele disse, nós, muito irônico, como era próprio dele, se é que morreu, né? Ele dizia, nós amamos mais a nossa causa do que a nossa vida. Ao contrário de vocês, ocidentais, que amam mais as suas vidas do que as suas causas. Que verdade. Que difícil ouvir essa verdade. Sabe por que eles são kamikazes? Sabe por que eles amarram a bomba no corpo e se matam pela causa deles? Embora seja uma causa absurda. Porque eles amam mais a causa deles do que a própria vida. E nós, infelizmente, amamos mais a nossa vida do que a nossa causa. Mas só que Jesus disse, aquele que ama a sua própria vida mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que não abre mão de pai, mãe, filho, por amor de mim, não é digno de mim. Aí você diz, pastor, então está estreitando, hein? Quer dizer que eu tenho que fazer o que Jesus mandar, mesmo que isso seja o custo da minha própria vida? Ok, isso aí. Aprendi lá em Santarém, todos falam isso lá, todos falam isso, é um DNA. Eles dizem, não peça a Deus uma vida fácil, peça a Deus uma vida que vale a pena. Irmãos, se a causa de existir não for maior do que a minha própria vida, que vida medíocre eu tenho? Eu estou igual a todo mundo. Essa semana, parece mórbido, né? Mas eu fiz um enterro e fui a outro. E no primeiro que eu fui, eu tive uma experiência muito forte. Glória a Deus, está cedo. Eu tinha uma experiência muito forte. Eu vi aqueles númerozinhos no chão. Aquilo começou a me dar uma agonia. Um monte de tumba sem nome. Não que eu quero que meu nome seja conhecido, mas aquilo começou a me dar uma agonia. Eu comecei a olhar aqueles números. E eu disse, meu Deus, eu não quero desperdiçar minha vida. Porque cada um desses números foi o que Deus falou, meu coração foi muito forte. Cada um desses números podia ter mudado o mundo. Aí você diz, agora ele está doido. E não estou doido, sabe por quê, irmãos? Porque eu conheci o Edivaldo. Eu conheci o Cauã. Sabe quem é Cauã? Cauã é um garotinho de 9 anos, santareno, da cidade de Santarém, no Pará, que tem um grupo caseiro. Fui conhecer e tirar foto com ele. Ouvi dizer de uma senhora, que já tão idosa, decrépita, decana, a igreja tirou o grupo da mão dela e falou, você não tem mais condições. Aí ela, tá na mão. Só que as pessoas Havia já um fluxo espiritual, já havia uma porta aberta para o reino de Deus na casa dela, e as pessoas continuaram chegando. E a igreja foi visitar ela, e chegou lá, tinha mais 30 pessoas. Tiveram que tirar de novo. Vão tirando e vai vindo. Eu conheci Edivaldo, vendedor de mochila, na praça da igreja matriz católica de Santarém. Se você for lá, procura Edivaldo, vendedor de mochila e acessórios. Fui procurar uma mochila para comprar para botar meu material, porque só fui com uma para não ter problema de bagagem no aeroporto. Tive que comprar outra só para botar livro, CD, DVD. Então é um negócio sério. E aí, o senhor vende mochila? Vendo. É que eu estava num congresso e precisei. Estou usando uma mochila barata e grande. Aí ele falou: opa, chegou no lugar certo. Eu falei, eu quero estar no congresso. Eu estava no congresso da Igreja da Paz. Você conhece a Igreja da Paz? Conheço. Ah, você é convertido? Sou. Eu nem tinha visto a camisa dele, que era do congresso dois anos antes. Sou. Ah, e você faz parte de alguma célula? Aqui a gente chama núcleo, lá eles chamam célula, mas isso não importa o nome. Você faz parte de alguma célula? Faço. Que bom, meu irmão. E você, como é a sua relação com a célula? Ah, é assim. Eu, na verdade... na verdade, eu sou líder de setor. Já, graças a Deus, conseguimos ganhar, já conseguimos fundar 64 células. E são 600... Já são 600 pessoas. Então, estamos aí cuidando. Aí falei, para tudo, que eu vou gravar isso. E gravei. Quem foi lá em casa, viu. Quem quiser depois pode ver, posso dar. Edivaldo, que figura, o sorriso dele, simples, rapaz, faltando inclusive alguns dentes, se não me engano. A partir da vida de Edivaldo, 600 pessoas que iam para o inferno, que iam continuar seus vícios, as suas pornografias, os seus roubos, agora eram 600 servos de Deus. Não dá para ficar parado com um negócio desse, meu. Aí que eu olhei para aquelas tumbas e falei, não dá não. Cada um desses podia ter mudado essa cidade. E eu não quero morrer antes de ser usado por Deus. Amém? E eu quero gente doida comigo. Eu preciso de gente doida comigo. Gente doida por Jesus. Gente que ama mais a Jesus do que essa própria terra. E Deus tem trazido esses doidos, com todo o respeito, com todo o amor que eu tenho por vocês. E Deus vai nos fazer cada vez mais, porque a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. E Deus escolhe as coisas loucas para confundir os sábios. Amém ou não? Amém. Então, o que eu tenho buscado de Deus? É viver de acordo com a palavra dEle. Estou muito longe disso, mas estou obstinado a isso. De forma a promover que quem está perto de mim também viva assim, não me imitando, não, imitando a Jesus, mas como Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ok, irmãos, amém? Para que a gente possa disseminar essa verdade, de que eu devo me apegar ao Senhor, porque a santificação na minha vida vai fazer o nome de Jesus glorificado, o nome do Pai glorificado, e através dessa observação que o mundo vai ter da nossa relação, crerão que Jesus é Deus. Gente, olha, Jesus não disse assim, ó, vai haver um tsunami e crerão que Jesus é Deus. Não. Vão haver sinais nos céus e nas terras e crerão que Jesus... Não. Vai haver terremotos e crerão... Não. Ele falou, quando vocês se amarem como eu amo vocês, aí crerão que eu e o Pai somos um. Mas para a gente conseguir conviver com diferenças, precisamos ser limpos, irmãos. Limpos pela palavra. Porque a gente quer viver com quem parece com a gente. Isso é uma vaidade terrível. Mas nós já estamos limpos pela palavra que nós temos ouvido em nome de Jesus. Eu já estou limpo e quero ser mais limpo. E quero ser mais limpo, que cada vez que o Senhor passa foice em minha vida, começa a brotar ramos espirituais e vidas começam a ser edificadas. Sempre vale a pena você ser limpo pela palavra. E ele segue, eu não vou terminar hoje, é claro, eu vou fazer uma série de sermões com esses textos. Segue aqui, antes de terminarmos, versículo 4, Jesus dá a dica. O pulo do gato. Inclusive, o pulo do gato será uma das ministrações que teremos no nosso retiro interno, que eu vou anunciar no final do culto. Versículo 4. Ah, irmãos, eu fiquei tão feliz porque eu sou novo. Sabia? Eu tenho 32 anos. Ô, irmãos, 32. Nem parece, né? Parece que tem menos. Eu sei, eu também acho. Principalmente quando eu tiro a barba. E o quê? E pinto o cabelo? Pera aí, gente. Quem está ouvindo esse DVD, esse CD, vai achar que eu sou um coroa. Fiquei muito feliz porque eu já tenho muito tempo. Irmãos, eu tenho muito tempo. Eu vou ver 120 anos. A não ser que Jesus volte antes. Você já pensou que e minha mulher vai viver 125 anos? Para a gente poder ficar junto para sempre, irmão. E você já pensou o que é? Que eu só tenho 32 anos. Parei de comer manteiga para conservar o coração. Estou dando as caminhadas, ouvindo as pregações e caminhando. Não entendo jiu-jitsu ainda, mas pretendo. Por quê? Eu quero ter saúde para viver as promessas de Deus para a minha vida. São muitas. Eu passei hoje no estádio e olhei para minha mulher e falei: ei, amor, a gente ainda vai usar esse estádio, hein? Amém, irmãos? Amém. Amém. Agora, você já pensou se eu fosse um pastorzinho que ficasse aqui dizendo: ei, irmãos, a vida é assim mesmo. Pouquinha gente. Que é bom é qualidade. Que é bom é qualidade. Quantidade. Ó, irmãos, se Deus não se importasse com quantidade, não tinha um livro na Bíblia chamado Números. Pronto, falei. Em Atos, por que é que ele disse que foram 3 mil convertidos? Porque ele falou assim: ó, Deus, na sua infinita sabedoria matemática, não revelou o número de decididos para que a igreja não se ufanasse. Não, 3 mil, pronto, bom. Itabuna são 200 mil pessoas. É muita gente. E nós vamos entregar para o Senhor, irmãos, essas almas. Eu estou liberto dessa teologia velha, furada, querendo macaco, de que Jesus vai chegar e só vai ter os mais espirituais, pouquinhos, que serão salvos. Mentira! A sabedoria do Senhor vai tomar conta de toda a terra. Eu tinha um monte de argumento teológico para dizer toda a tribo, toda a língua. Não, porque se uma pessoazinha só no Xingu converter, já tem um representante. Não, não, não, não acabou com esse negócio. Nós temos que amar as almas. Nós temos que abrir as nossas casas, abrir as nossas agendas, abrir o nosso bolso muitas vezes, para investir no reino de Deus e ver pessoas que estavam indo para o inferno rendendo-se a Jesus. Porque você não vai levar bens para o céu, você vai levar almas. Ou dinheiro não entra no céu, porque Jesus falou que isso não entra no céu, o que entra no céu é gente. O tesouro que eu vou ter no céu são as pessoas que o Senhor usou para converter-se através do meu ministério, fossem edificadas e salvas. A palavra de Deus diz que Ele vai vir com a coroa, a cabeça pesada de coroas. Qual é a glória que nós levamos para os pés de Jesus, as almas que Ele vai usar para que nós evangelizemos e discipulemos e batizemos, ensinemos a guardar todas as coisas. E você pode pensar assim comigo: mas é, pastor, isso dá um trabalho. Ah, não somos preguiçosos. Ninguém aqui é preguiçoso. Vou passar o olho para ver. Todo mundo aqui trabalha, até Júlia trabalha dando aula de inglês. Excelente professora, por sinal. E quero até voltar às minhas aulas. Preciso. Ok? Todo mundo aqui trabalha, Emily trabalha, não trabalha com carteira assinada porque não tem idade ainda, mas ajuda a mãe. Então não trabalha aqui, gente. Ninguém aqui está pendurado aí sem ter o que comer, não, porque a gente trabalha, o Senhor nos deu essa dignidade. Mas se a gente está juntando um monte de coisa, ajudando muitas pessoas com o nosso trabalho, glória a Deus, aleluia, eu fico feliz de ver vocês prosperando, sabia? Fico feliz. Eu oro. Quando tem um de vocês que está em dificuldade, eu tento procurar um emprego. Quando é um amigo e eu posso dar alguma dica, eu tento dar uma dica. Eu fico agoniado quando vejo que algum de vocês não está trabalhando bem. Vocês me conhecem e sabem disso. E eu fico muito feliz com que vocês cresçam. Eu fico feliz com o meu crescimento, que tem sido exponencial pela misericórdia de Deus. Apesar de mim, Ele tem sido gracioso comigo. Mas tudo isso, por melhor que seja, tudo isso vai ficar aqui. Vamos terminar aqui então com o que Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Jesus aqui está dizendo: quer que eu permaneça em você? Permaneça em mim. Mas se você ler o texto com muita atenção e carinho, você vai concluir uma coisa muito interessante. Embora Jesus faça aqui o que nós chamamos de paralelismo antitético, existem duas ideias e dois lugares. Se você olhar com muita atenção, você vai ver que, na verdade, nós já estamos nele. Porque se não estivéssemos nele, não daríamos fruto. Porque ele acabou de dizer que só dá fruto quem está nele. Então, na verdade, ele não está mandando você entrar nele, ele está mandando você permanecer nele. O diabo e o mundo vai dizer: sai dessa, esse pastor está ficando peruta, sai enquanto dá tempo. Pula fora desse navio da barca furado. Essa igreja dá trabalho. Esse negócio de cuidar de gente dá trabalho. Pula de fora. Você já trabalha tanto. Você já tem tantos problemas. Quer que você vai procurar mais sarna para se coçar? Aí sabe o que você diz quando você ouve isso? Sai, repreende em nome de Jesus. Sai, espírito de confusão da minha mente. Ela não entra não. Porque você tem o Espírito Santo, ok, irmão? Amém? Mas fica soprando, fica carne falando. Você tinha que descansar, você está cansado, você está sobrecarregado. Aí você: ah, quem está cansado, sobrecarregado, o Senhor vai me aliviar. Amém ou não, amados? Eu estou na videira. O Pai é o agricultor. Ele tem me limpado, Ele tem te limpado, porque Ele te ama. Ele não te cortou, porque a Bíblia diz que quem não dá fruto, Ele corta. Mas eu não vou ser cortado e nem vou sair. Por quê? Porque, irmão, se eu sair disso, eu morro. Eu fui enxertado no Senhor. Se eu sair disso, eu seco. Eu já estou limpo pela palavra. A palavra de Deus diz: quem está limpo, limpe-se mais ainda. Quem está sujo, suje-se mais ainda. O mundo tem feito o papel dele. O mundo tem se sujado mais ainda. Você percebeu? Meu Deus, eu não assisto na rádio. Tanto que minha mulher falou que eu ficava perdendo tempo no jornal, que até jornal que gostava muito, estou dizendo que você não pode ver não, ok, irmãos? Pelo amor de Deus, ok? Estou falando que eu tenho cada vez perdido menos tempo. Meu Deus, é só tragédia. Bem, Jesus falou que o parricidas e matricidas se multiplicariam, o povo matando mãe, pai, matando filho. E aí ficava aquela poluição. Bem verdade que a gente passa no buraco e fica com raiva do prefeito, mas não fica com raiva dele, não ore por ele. Mas eu ligo o rádio, só falo mal de todo mundo, só aquela murrinha, aquele negócio. Não, agora estou louvando. Aí eu vou louvando, o carro liga o som do carro. Eu não estou mandando você ser alienado. Vê o jornal uma vez por semana que você sabe de desgraça toda do mês. Pronto, eu estou ligando o louvor e estou adorando o Senhor. Porque o mundo está fazendo o papel dele, se sujando. O mundo tem feito o papel dele. Quem é sujo, suja-se mais ainda. A pergunta para você aí: você tem feito o seu papel, que é limpo, de limpar-se mais ainda? Se Jesus disse que é a palavra que nos limpa, por isso que eu tive que fazer esse voto à frente de vocês. Porque se é a palavra que me limpa, eu quero ser mais limpo ainda. Pela palavra. Porque quanto mais limpo nós formos, mais poderemos falar bem do caráter de Deus e atrairemos mais pessoas para Jesus. Para terminar, eu quero ler o versículo 21 do capítulo 14. Nós vamos continuar aqui nos domingos posteriores. Jesus diz, 21, versículo 21 do capítulo 14: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aleluia. Diga aleluia. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei. A tradução grega melhor é através dele. Se eu amo ao Senhor, eu guardo os seus mandamentos, ele se manifesta através da minha vida. Já pensou coisa tremenda? As pessoas conhecerem a Deus porque caminham com você, pegarem em Jesus porque tocam em você. Você não é Jesus, mas você é o corpo dele. Jesus curar pessoas porque você impôs as mãos sobre elas. Jesus curava pessoas que você abriu a boca e ministrou o poder de Deus. Tremendo isso, hein, irmão? É isso que Deus quer fazer conosco, amém, igreja? Amém. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Eu quero fazer um desafio a você, que assim como eu, precisa. Não quero que você haja por emoção, não, ok? E nem faça o mesmo voto que eu fiz, que isso aí foi Deus requereu de mim. Não tem que ser de você, não. Mas vocês que querem renovar os seus votos, vocês que querem dizer ao Senhor, Jesus, isso é comigo aí, o pastor falou, quero isso para mim, vem aqui na frente, vamos orar juntos. Vem aqui, irmão. Vem aqui. Aleluia. O Senhor Jesus gosta dessas coisas. Ele falou para o homem da mão ressequida, venha para o meio. E ele não ficou com vergonha, não, ele foi. Ele foi curado. Espírito de Deus, oh, nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é o Deus que tem permanecido e agido em nós. O Senhor é o Deus amoroso, poderoso, que nos consola. Não nos consola somente chorando conosco. Não nos consola nos dando um tapinha nas costas. Não nos consola dizendo, é isso mesmo. O Senhor nos consola nos erguendo, nos levantando. O Senhor nos consola nos lembrando o poder que temos em Jesus. O Senhor nos consola dizendo que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O Senhor nos consola dizendo que aquele que começou a boa obra há de terminar até o seu dia. Nós cremos que o Senhor tem mais para nós. Aqui estão aqueles que são loucos pelo Senhor. Ah, Deus, tua palavra diz, fiz-me de louco para ganhar os loucos. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, incendeie o nosso coração, Senhor. Incendeie o coração do teu povo que está aqui. Incendeie o nosso coração. Deus, nós queremos abrir mão de tudo que for necessário. Nós queremos priorizar a agenda do céu. Nós queremos priorizar amar o nosso próximo. Nós queremos priorizar servir ao nosso próximo. Nós queremos priorizar anunciar o Senhor a qualquer custo, a qualquer hora. Senhor, nós não queremos ser mais um número no cemitério. Nós não queremos ser mais alguém que morreu e que com ele foram enterrados os seus planos para a vida dele. Nós dizemos, vem viver a tua vida em nós. Vem viver os teus planos em nós. Toma os teus filhos aqui, estão aqui humildemente diante do Senhor, dizendo, Jesus, eu quero que o Senhor viva os teus sonhos em mim. Eu quero que o Senhor viva os teus planos em mim. Deus, aquele terrorista disse, nós morremos por nossa causa, porque amamos mais a nossa causa do que a nossa vida. Pois eu quero dizer para o diabo que aqui estão pessoas que Deus está fazendo e vai fazer amar mais ainda a causa do que aqueles. Porque o Senhor que operou em Jesus também opera em nós. O Senhor que ressuscitou Jesus entre os mortos vivificará o nosso corpo. Deus, lava-nos pela tua palavra. O Senhor já nos tem lavado. Na verdade, o Senhor já tem derramado uma onda da tua palavra que já tem movido o nosso coração. E eu creio, eu tenho plena convicção de que o Senhor nos dará instrução, poder, amor, moderação, conhecimento da palavra, para nós ganharmos tantas pessoas nessa cidade. Deus, e daqui da Vida Nova partirão famílias para alcançar outras cidades, e dessas famílias partirão pessoas para alcançar outros estados. porque o Senhor nos chamou para que nós ficássemos dentro de um casulo. O Senhor tanto amou a tua igreja que liberou que houvesse perseguição em Jerusalém para que eles cumprissem o índio de ir por toda a terra anunciar o evangelho a toda criatura. Senhor, revela-nos o mistério e a profundidade do que é ser igreja de discípulos. Revela-nos a tua palavra. Deus, livra-nos de qualquer psiquismo coletivo. Livra-nos de qualquer ilusão de homens. Nós queremos é viver a tua palavra, nada mais do que ela. Nós queremos os resultados da tua palavra. Então, para isso, opera em nós a fórmula que é a tua palavra. Confessamos diante do Senhor e muitas vezes queremos os resultados da Bíblia, mas não estamos usando os métodos da Bíblia. Que o Senhor nos lave pela tua palavra. Queremos usar o método da Bíblia. Queremos viver o partir do pão. Queremos viver de casa em casa. Queremos viver, Senhor, tendo uma palavra, saber a resposta da nossa fé. Queremos usar o teu amor e poder para ganhar aqueles que estão próximos de nós. Porque o Senhor já está atraindo pessoas a nós. O Senhor já está atraindo pessoas a nós. O Senhor já está atraindo. Revela-nos, Senhor, quem são essas pessoas. Revela-nos essas almas. Que nós vamos investir nelas para que o Senhor cuide dos nossos negócios. Deus, eu quero pedir a esses irmãos que vieram aqui. Eu quero pedir, Senhor, não só essas bênçãos espirituais que são mais importantes, mas eu quero pedir também bênçãos naturais, para que elas possam perceber o óbvio, que vale a pena servir ao Senhor. Não porque elas estão sendo pagas para isso, por essas bênçãos. Não, não, não, não, não, não. Porque já valeu a pena servir ao Senhor. Mesmo que elas entrem em falência, que elas só tenham que comer o que vestir, que se contentem com isso. Mas que em nome de Jesus elas comecem a perceber o cuidado e o zelo que você tem por elas. Que não é muito correr que vai fazê-las prosperar. Porque o Senhor dá aos seus até enquanto dormem. Não adianta bem cedo levantar e penosamente trabalhar. Porque o Senhor dá aos seus enquanto dormem. Que em nome de Jesus nós vejamos isso aqui. Para a glória do teu nome. Eu louvo o teu nome por esse momento precioso que estamos vendo essa noite. Que o diabo, nosso adversário, não nos roube, mas que essa palavra caia em boa terra e dê a 30, 60 e 100 por 1 pela glória do teu nome. Deus, cura meus irmãos aqui em nome de Jesus. Qualquer enfermidade, qualquer área, cura a família deles. Se alguém representado aqui, sejam curados. Recebam a cura do Senhor em todas as áreas, em todas as áreas, em todas as áreas, para a glória do nome de Jesus. Recebam a cura, recebam do Senhor, recebam da graça e do poder do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus, para ir anunciar o dia aceitável do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir ao Senhor por isso, irmão. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Glória a Deus.